Zidane, Zidane, Zidane, Zidane, Zidane, como liga nessa festa, ela olha para mim, tipo para provocar. Todo mundo percebeu sua intenção, tô ligado no caminho onde você quer chegar. Enche meu copo, nem olho pra ela pra não me entregar de primeira. Sou jogador desse game porque essa noite ela já é terceira. Ela tenta fazer tudo pra conseguir chamar a minha atenção. Do jeito que ela rebola, deve ser do tipo que queima um colchão. Me encara e vem dançando pra mim, ela sabe do que eu sou capaz. Tô a entender que eu não quero nada, vacila na frente e eu chego por trás. Fala minha proposta no meu ouvido, se derrete no meu palco porque sabe que sou dog. Viaja na pegada faz um tempo, ela curte meu estilo que é ser um funk love. Bebe do meu copo, fica louca, sem noção. Curte minha proposta indecente pra quem vive no limite, não tem como dizer não. Por quê? Quero você para mim, ela disse que sim. Quero você para mim, ela disse que sim. Tudo bem contigo? Chega para cá, tudo bem chapar. Porque a noite é uma criança, eu sei onde vai terminar. Então vem curtir, chega para cá, não vou chapar, quero ver dançar. Porque a noite é uma criança, eu sei onde vai terminar. Mas tá dizendo que essa noite só me quer conhecer o paraíso na minha cama. Disse pra mim que vai ser putaria, que fecha com Moro meu fim de semana. Não tem como recusar, nega, ela é muito gostosa. Eu vou viajar pelo corpo, quero conhecer o seu 50, tô de rosa. Enquanto eu seco meu corpo, ela dança, decita e rebola. Parece uma profissional, isso ela não aprendeu na escola. Já tamo mais quente do fogo, acabamos de começar. Imagino isso no meu quarto pra fazer o que eu quero é em próprio lugar. Ela desce e provoca, ela sobe e investiga. Me beija, me deixa maluco, mina o seu corpo, parece obra-prima. Ela quer o que eu quero, fazer meu colchão virar brasa. O que começamos aqui nessa festa, vamos terminar lá em casa. Porque quero você para mim, ela disse que sim. Quero você para mim, ela disse que sim. Eu tô bem curtindo, chega para cá, não vou chapar, quero ver dançar. Porque a noite é uma criança, eu sei onde vai terminar. Eu tô bem curtindo, chega para cá, não vou chapar, quero ver dançar. Porque a noite é uma criança, eu sei onde vai terminar. Quero você.